Salve, salve Portugal, não é? Hoje o Em Cartaz está começando mais uma edição aqui com você, não é? Você está ouvindo aí de fundo aí o fado português. Hoje o Em Cartaz vai ser não de um só artista, mas vai... Hoje vai ser mostrado aqui no Em Cartaz a riqueza dos fados portugueses, né? Você vai ouvir a partir de agora uma seleção do melhor que eu escolhi aqui a dedo para você do fado português, né? Eu quero começar aqui esta seleção musical, que hoje é em homenagem a Portugal, né? Nosso cartaz. Eu vou começar com a Roberta Miranda, né? A Roberta Miranda que gravou um CD homenageando também os portugueses, né? CD Fados, de Roberta Miranda. Você vai ouvir uma das músicas deste CD. Na sequência, você vai ouvir aí mais três ou quatro músicas de fado que eu separei aqui para você. Mas antes de nós começarmos aí o Festival Fado aqui hoje no cartaz, eu vou passar para você o meu endereço de e-mail, né? O meu endereço de e-mail para você escrever para esse programa. Escreva, participe, porque eu quero conhecer os meus ouvintes. Eu quero saber aonde que eu estou sendo ouvido, não só aqui no Em Cartaz, como lá no Show de Jesus, que na sequência desse programa você vai ouvir lá no Canal 2, né? O nosso Show de Jesus, que nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos bendizer ao Senhor, mas daqui a pouquinho, após o nosso programa aqui no canal 1 da Antena Web, né? No Em Cartaz hoje, especial Fados Portugueses, né? Então vamos começando aí a nossa seleção com a Roberta Miranda. O meu e-mail é rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br. rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br. Roberta Miranda com você. Se um dia eu pudesse escolher um nome para o meu amor, o chamaria de fado. Não o chamaria de Maria, de José, de nenhum outro nome a não ser de fado. Pois o fado é a reunião de todos os sentimentos. Ele passa da alegria para o desespero com a mesma rapidez da luz. Ele é feliz, triste, amargurado, esperançoso, imponente como uma gaivota, impotente como a morte que vem vindo lentamente para todos nós e nada temos a fazer. Pois quem sabe, você entenderia que nasci para te amar. E ao invés de machucar meu coração, como acontece na história da vida, vivida por todos os casais apaixonados, você seria o meu fado, o fado da ilusão. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida, tem este meu coração. Vivi de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Coração independente, ai, coração que não comando. Vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando. Coração independente, eu não te acompanho mais. para, deixa de bater. Se não sabes onde vais, por que teimas em correr? Eu não te acompanho mais. Se não sabes onde vais, para, deixa de bater, eu não te acompanho mais. Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado. Eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado, sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora e disse que não sabia. Mas vou te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, cantam rufia, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Se queres ser meu senhor e teres-me sempre ao teu lado, não me fale só de amor, fale-me também do fado. É canção que é meu castigo, só nasceu pra me prender. O fado é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, cantam rufia, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, ai, tudo isto é fado. Estamos juntos. vem fechar os olhos depois. Nem sei se é um sonho ou se é loucura. No quarto onde estou só ficamos dois. Nem sei se é um sonho ou se é loucura. No quarto onde estou só ficamos dois. Mas nada mais me importa. Já não espero aquele que enche a noite de alegria. Então, para dizer o quanto quero, eu faço amor contigo até ser dia. Então, para dizer quanto te quero, eu faço amor contigo até ser dia. Deixa ficar comigo nesta saudade, sem beijos, sem amor, já sei mais nada. Uma saudade triste, verdade. Uma saudade desta madrugada. Saudade triste, verdade. Uma saudade desta madrugada. Uma certeza feliz de estar contigo. Fiz promessas em quase desespero. Castigo, só porque eu tanto te quero. Saudade de uma forma, castigo. Castigo, só porque eu tanto te quero. Uma vera de esperança em cada hora. Mundo de ternura nos teus braços e um desejo de amor grande. A saudade fica nos meus braços e um desejo de amor que não demora. Meus braços, o mistério do dia que não vem, os minutos são horas de ansiedade. Eu sinto que sem ti não sou ninguém. Ficar comigo esta saudade, eu sinto que Maravilha, destaquei para você o Fado da Madrugada, o Fado Súplica, Tudo Isto é Fado e o Fado da Ilusão, né? É isso aí, você está ouvindo aí a riqueza do fado português aqui hoje no Em Cartaz, que está com você nesse domingão aqui na Antena Web. Lembrando que daqui a pouquinho temos o nosso encontro lá no Canal 2, para você que me acompanhava ou para você que me acompanha aqui na Antena Web desde que eu comecei aqui. Eu convido você que está acompanhando o nosso programa Em Cartaz, é só ir ao Canal 2 e acessar lá o nosso programa Show de Jesus aí, que é o nosso encontro de todos os domingos às 20 horas no Canal 2, não é? Vamos agora repetir para você que na Antena Web também temos o nosso Twitter, mas eu vou passar para você o meu Twitter pessoal, né? Que é @fofuxo2, @fofuxo2, você acessa lá e me segue aqui para você pedir a sua oração, para você pedir a sua música e para você dar a sua sugestão também no Em Cartaz aqui com vocês na Antena Web, a número 1 do seu coração, né? E agora vamos, meus amigos, minhas amigas, continuando com o nosso programa Em Cartaz, trazendo mais um bloco de 4 músicas para você de fados portugueses hoje aqui na Antena Web, no nosso Em Cartaz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são pecados gemeus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros são queixume de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos leais. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são pecados meus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros são queixume de uma tristeza sem fim. São cruéis como punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos soldado na trincheira não passa de uma toupeira, vive debaixo do chão. Só pode ter a alegria de espreitar a luz do dia pela boca de um canhão. Mas quando chegar a hora de ele arrancar por aí fora, ao som da marcha de guerra, seus olhos são duas brasas e

cruzadas na palma da mão. Que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento. E foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento. Rezo ao destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal. Deixou quase medo para teu sofrimento. E foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda te rezo ao destino que tens de amargar, e que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas eu espero que você tenha gostado da minha seleção que eu fiz hoje a dedo, homenageando aos portugueses. Você de Portugal aí, sinta-se abraçado por mim nesta hora, neste momento, no nosso programa em cartaz aqui com você. E agora eu vou encerrando aqui nossa participação aqui na Antena Web, agradecendo você pela sua audiência, pela sua companhia e prometendo voltar aí no próximo domingo com o Em Cartaz. E você que quer me acompanhar, venha comigo, daqui a pouquinho vamos ter aí o Show de Jesus no Canal 2, na Antena Web, a número 1 do seu coração. Fiquem com mais dois belos fados, Roberta Miranda, Lisboa Antiga, Lisboa, mais um a velha cidade, nesse momento. Um abraço, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa. E ao vestir, sempre airosa, o branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esperas e das toiradas reais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, e já não voltam mais. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esperas e das toiradas reais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais.